Zone. Antigo Zone 1177. Autorização Campina Grande, 370. Autorizado, Campina Grande, nível 370, via perdão 1-0. Após derrota do plano de voo, decola a pista 1-0, após a decolagem curva direita, corrige curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição ZIPA, aciona o transponder 5101, controle 120.8. Direct ZIPA. 10 é a primeira aerovia. Após conforme o plano, decola da 10, curva esquerda, PUCA ZIPA, transponder 5101, controle 120.8. Zero to four, you clear to fly direct to ZIPA intersection. To ZIPA, airport 0024. Obrigado. Zero to four, contact head to center, 125.45, if unable, 126.85. 125.45 or 126.85, airport control, 0-4, boa noite. Boa noite. Manoel 6074, autorizado final, e ele é taxiway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Boa noite. 1170, Gol 3, fora por estacionamento. Autorizado, reporte táxi, Gol 1173. Autorizado, chamarei, Gol 1173. 1170. Anima, Ocean M0074, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, da 3398, passa 230, 1506, da Charlie. Quarto avistado, posicionado, pistona 0, 120 graus, 0629. Skenner Gal no 0 ou no 6? 7 para 2 no 6, Bomed 1, 13398. Seria possível Proa de Duna? Proa Duna, 13398. Graças ao presente Duna, Para o táxi, 1170, com 134 a bordo, 4 e 15, alternado, 1 ACO. Sim, táxi à direita, via Índia, ponto de para reporte pronto, ajuste na 0 no 6. 1-0 no 6, reportarei pronto no ponto de espera da 10, o 1170. 074, Sola 41, libera direita, via taxi Fox. Mantenha me escuta, Alfa Juliette, portão 7. Alfa, Fox, Alfa Juliette, para 0760, portão 7. Pode esperar pronto, o número 70. Gente, 70 autorizado, a linha decolar, pistando 0. 1110 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolando 10, 170. Fala do Sólogo. 4 clássico, 1170, 120, décima 8, frequência do controle. 608, boa noite. 1170. Controle Salvador, gol 1170, boa noite. Boa noite, gol 1170. Contato radar, subavia, saída Puca para nível 370. Via Puca 370, 1170. Controle Salvador, boa noite, Xenia 6258. Boa noite, Xenia 6258, acione a identificação dessa via, chegada Pomete 1 para 2000 pés, QNH 10 no meia. Xenia 6258, desce via, Bomédio no 2, mil pés, 1-0 no meio, ajuste. 1-3-3-9-8 autorizado, sinal e alerta X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, 3398. 1170, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Posição 45, alterna 126.85, voo no 1170, boa noite. Boa noite. Estabilizado, 3398. Então, 3398. Completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 3398. O Xané 6258, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistola 90, reportabilizado. Nono 0 grau, 0619. Livre pouso 90, até 3398. Sola 55, liberou via Eco, mantém a minha escuta. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 2. Livrou via Eco, livre táxi via Alfa, Juliette, para 02-33-38, boa noite. Evaldo, bom, 354. Boa noite, Gona 354, prossiga. Tem a autorização Aracaju? Sim, pronto, Cota. Pronto. Autorizado, Aracaju, nível 230. Decolagem, pistona 0 após a decolagem, curva à esquerda. Peixe de saída, Pucajama, Pucajama, DCT Aracaju. Aciona 5103, controle 120, decima 8. 230. Pucajamo, aciona 5103, controle, confirma o controle? 120, décima 8, nível 230, após Jambo, DCT Aracaju. Pajamo, direto Aracaju, 230, nível 208, 354. 18, décima 95. Completo, procedimento, chama torre 1295862. Torre Salvador, boa noite, hoje é 6258. 6258, Torre Salvador, boa noite, prossiga. 6258, estabilizado no INS. Gente, avistado, pouso autorizado, pistona 0, 100 graus, 059. Delivery pouso normal 0, hoje é 6258. Telema 28, sola 01, libera a direita, mantém me escuta, táxi autorizado via Alfa, reporte antes dos letras. Portão 3, Juliette. Juliette para o portão 3, Oceané 62. Com 3.4? Confirme. Sim, é bom estimado para um 3.4. É de iniciar. Reporte táxi. Está autorizado com a táxi, então 3.4. Táxi 3.4 com Uno 49, alterna Recife, tem 12.40. Gente, gol 1-3-4, axa direita, reporte pronto no ponto de espera, pista no zero, 1015 no ajuste. 1015 no porta pronto, 354. Pronto, 1-3-4. Sente na 3-4, linda cola. 1-0-0-79. Linda cola, 1-3-4. Bruno 354, decolada 212, chame o controle Salvador 120, decima 8. 08, vá. Bruno 354, decolou, você escuta, boa noite. Bruno 354, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída Puca, sub e manter nível de voo 230. 230, via. 2354. coordenar projeto de Aracaju? Ataque de coordenação, gol no 354, autorizado inicialmente direto Jamo. Direto Jamo, obrigado. Autorizado direto Aracaju. Aracaju, 354. Uno 354, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 345, 2.085, bom trabalho. Igualmente, bom gosto.